cidade curtiço, alagado e favela, mostrando a miséria sobre a passarela, sem a fantasia que sai no jornal. Vai ser uma única escola, uma só bateria. Quem vai ser jurado, ninguém gostaria. Que desfile assim não vai ter nada igual. Não tem órgão oficial, nem governo, nem liga, nem autoridade que compra essa briga. Ninguém sabe a força desse pessoal. Melhor é poder devolver pra esse povo alegria, senão todo mundo vai sambar no dia que o morro descer e não for carnaval. Na vontade das pessoas de permanecerem, né? De permanecerem na terra, no território que elas ajudaram a criar. E mais recentemente, tem uma luta grande nossa lá na área de comunicação, que é justamente para... que é uma luta contra a imagem do COC como comunidade violenta. Porque essa é a imagem que sobressaiu. À medida que aumentava o interesse, tanto dos governos quanto da especulação imobiliária, sobre o território, aumentava também a divulgação da imagem da comunidade como imagem como uma comunidade violenta. Ou seja, eles buscaram o máximo possível desvalorizar a comunidade para justificar as remoções. E a gente vem numa luta para tentar mudar esse histórico, essa imagem. Dizendo bem grosseiramente, talvez esse seja o histórico, o balanço histórico que a gente pode fazer assim, das lutas comunitárias. Essa luta, ela vai, novamente, fazendo um diagnóstico mais crítico. Elas vão se enfraquecendo mais recentemente, no começo dos anos 2000. Aí, sobretudo, a gente lá identifica isso com a chegada da ideia do orçamento participativo. Que o orçamento participativo quebra a luta comunitária geral. Você deixa de brigar, de lutar pela melhoria da comunidade de uma maneira geral, e passa a ter que escolher entre dois direitos, entre duas obrigações dos governos. A gente tem que escolher, por exemplo, ou a gente escolhe que a minha rua vai ser calçada, ou a gente escolhe que a escola da comunidade vai ter melhorias, vai ter uma reforma, por exemplo. Na verdade, a gente tem direito aos dois. A gente tem direito a que a rua seja calçada, que a gente tenha saneamento, que a gente tenha moradia e que a escola melhore, que o posto de saúde melhore. No orçamento participativo, a gente tem que escolher. E acaba, a luta comunitária vai se enfraquecendo por conta disso. Os vários grupos começam a defender interesses muito mais individuais. Então, eu vou juntar um grupo para calçar a minha rua. Depois que minha rua está calçada, é como se a escola da comunidade não fosse mais minha responsabilidade, como se a outra rua que ainda não está calçada, como se o canal, o esgoto a céu aberto que passa na comunidade não fosse mais minha responsabilidade. Esse tipo de governo, essa forma de governar, essa forma de os governos chegarem nos movimentos e ouvir as lutas dos movimentos, acaba enfraquecendo muito a luta comunitária. Então, o esforço da gente com os movimentos atualmente é justamente para tentar colocar outras formas de luta comunitária que não precisem responder e dar satisfação aos governos. Quer dizer, não precise simplesmente usar como mecanismo de luta os mecanismos oficiais, como o orçamento participativo, o próprio presês, quer dizer, que outras instâncias da comunidade, quer dizer, possam ter voz também. Né? E aí a gente está tentando desenvolver equipamentos, tentando desenvolver dispositivos para fazer essa voz ressoar na cidade. Tem um representante no Presês, uma pessoa que tem um trabalho lá na comunidade, um trabalho que é inquestionável. O Presês é justamente o fórum que regulariza, que na verdade que reúne todas as ex da cidade, que são as zonas especiais de interesse social. Então, no Presês estão reunidas representações de todas as ex para discutir justamente quais são as questões importantes de cada uma dessas áreas. Então, a gente tem uma pessoa lá da comunidade que faz a representação. O trabalho dele no Presês é um trabalho inquestionável. Ele faz o trabalho, tem o trabalho dele lá na comunidade. Quer dizer, mas o que a gente percebe é que o próprio Presês acaba sendo uma instância de governo, quer dizer, e as coisas invertem, as coisas ficam invertidas. Quer dizer, no lugar de as comunidades enviarem suas demandas aos governos através do Presês, é o governo que usa o Presês para chegar na comunidade. Daí a coisa fica invertida. E aí a lógica acaba sendo muito perversa. E por isso a gente quer dizer, a questão não é ser contra o Presês. A questão é que a gente sabe que tem outras vozes nas comunidades, quer dizer, que precisam ser ouvidas também. E elas vão ser, elas têm que ser ouvidas não só nessas instâncias oficiais, que obedecem aos critérios dos governos, mas têm que ser ouvidas dentro das suas lógicas, que é a lógica de luta, não, luta não como reação ao governo, mas luta política como, que é a ideia nossa lá, como existência, como nosso cotidiano, como nossa, quer dizer, como nossa bandeira do dia a dia, sabe? A gente usar a luta política no dia a dia, questionamento político nas ações cotidianas das instituições, né? E não só criar demandas para o Estado, para a Prefeitura resolver, né? Criar nossas próprias formas de resolver os problemas. Massa, Cleiton, aqui também está presente Nice, que é daqui da comunidade de Roda de Fogo. E dentro desse debate todo, eu gostaria, Nice, que fizesse um levantamento histórico daqui da comunidade de Roda de Fogo também. Um pouco, comentar um pouco desses pontos que foram colocados por Cleiton, né? O orçamento participativo, né? Esses órgãos governamentais, né? E o processo de mobilização dentro da comunidade. Boa noite. Agradecendo também, né, por ter, pelo convite de você estar aqui na rádio. E Roda de Fogo surgiu há 27 anos atrás. Pessoas, né, que moravam nos arredores, que estavam precisando de moradia, elas resolveram se juntar, se unir e ocupar. Fazia anos que isso existia. Eu já estou com 59 anos. Na época, eu morava com pessoas da minha família, com minha sogra, e resolvi também, quando soube da ocupação, ocupar a Roda de Fogo, né? O espaço, aliás, que não tinha nem nome ainda, que era chamado, foi considerado esse nome, surgiu histórias de que Roda de Fogo é... A gente cortava o mato, capim. Era muito capim na comunidade, a gente cortava e tocava fogo, e ficavam aquelas rodas, né? Várias. E também estava passando a novela chamada Roda de Fogo. E aí a gente foi e também achou que podia ser interessante. Até hoje ficou Roda de Fogo. Eu não acho interessante mudar, porque naquele momento foi o que valeu, né? E também a luta do pessoal da comunidade, de quando a gente ocupou, eram pessoas que realmente tinham... Eram lutadores, eram pessoas que tinham uma ideologia, que queriam realmente mudanças ali. Pessoas que estavam bem assim, bem antenadas e querendo que realmente, que querendo realmente mudança, né? Porque, no caso, e também eram todos jovens, que nem vocês, né? Então, a juventude, ela traz essa energia para a pessoa. Não que, com o tempo, a gente não continue com a mesma cabeça, com a mesma ideologia, mas... É certo que, quando a gente vai passando o tempo, a gente muda muita coisa, né? A gente fica mais, assim, vamos dizer, mais previdente, né? O jovem, ele tem essa energia, essa vontade. Então, conseguimos, no caso, o título de posse com o tempo, né? Muito tempo depois, através de muitas passeatas que a gente fez, de mobilização, éramos umas pessoas, assim, que... Se uniam realmente em torno de um objetivo. Agora, hoje em dia, com a gente sabe que um vai para um lado, outro vai para o outro, as dissidências, brigas políticas, então, enfraqueceu muito a comunidade. Eu noto que cada um formou o seu grupo, né, e a comunidade enfraqueceu. A gente tenta ainda... A Associação de Moradores está parada, tentando fazer uma eleição, mas não consegue, está uma loucura. Tem a Associação da Cozirof, que também está parada. Uma pessoa muito atuante também, Roda de Fogo, que é Fernando Lima. Eu não sei nem se ele está com algum projeto, alguma coisa... ele sempre está mexendo em alguma coisa, mas não sei exatamente agora em que ele está focado. E eu estou tentando agora, porque todo mundo na Roda de Fogo está tendo seu título de propriedade, e algumas famílias foram deixadas de lado. No caso, 150 famílias foram deixadas de lado, inclusive eu, que há 27 anos luto, né? Outras pessoas também da minha rua, Marluce, a minha vizinha, quer dizer, pessoas que o meu irmão, que também é meu vizinho, pessoas que lutaram muito, que se doaram muito, foram deixadas de lado. 150 famílias foram deixadas de lado. Promessa de que com o tempo vai ser titulada, mas até agora nenhuma coisa certa assim de que a gente vai ter essa titularidade de posse. Quanto à questão que ele estava falando do Prezês, me esqueci de um nome. Cleiton, que Cleiton estava falando sobre o Prezês. Eu acho válido o Prezês por uma, numa parte, mas em outra eu não concordo muito com o Prezês. Por quê? Ele falou uma coisa que eu achei certa. As pessoas que participam do Prezês, elas terminam sendo trabalhadores do governo, de uma certa maneira. Então eu acho que eles perdem um certo interesse, como no caso, eles ficaram de resolver essa parte da gente, das pessoas que não vão ser tituladas, né, que não vão receber o título de propriedade. E até agora o governo não deu, eles mandaram um ofício, um documento, e não houve nenhuma resposta do governo em relação a isso. Então, quer dizer, a gente se sente como? A gente se sente como se fosse não. Como realmente o governo encara a gente? Como coisa nenhuma. A gente se sente assim. Como se fosse nada, como se fosse coisa nenhuma. Por quê? Porque a gente só tem a verdadeira importância em época de eleição, época de que eles prometem, né? Eles dizem que vão fazer, fazem aquele tal orçamento, o orçamento participativo. E a gente tem que realmente escolher. Por que que a gente vai escolher uma coisa que a gente pagou para ser feita? Né? A gente pagou para fazer aquilo. Quando eu dou o meu imposto, eu dou exatamente para que ele faça. Não é preciso que ele venha me perguntar o que ele quer que eu faça, o que eu quero que ele faça. Não, eu quero que ele faça, que ele organize a rua, que ele tire o lixo. Ele foi pago para isso, né? Que ele organize as escolas, e não que ele venha me perguntar, certo? O que é que eu quero que ele... Porque eu tenho que escolher, porque o dinheiro não deu. A gente sabe muito bem que o dinheiro dá, né? Eu queria ter uma casinha branca, amor, onde amar você. Eu queria ter uma casinha branca, amor, amor, onde amar você. Ei, Cultura 88.1 FM, no Laboratório de Mídias Autônomas, aqui na comunidade de Roda de Fogo, Engenho do Meio, garantindo o meu, seu direito de comunicação. Agora a gente vai trazer a história de vida de um dos moradores do loteamento São Francisco, que foi atingido pelas obras da Copa do Mundo. Meu nome é Jerônimo Sebastião de Oliveira. Eu fui morador nesta casa que eu sou desapropriado desde 75. Praticamente quase 40 anos que moro nesta casa. Depois de muito esforço, comprei essa minha casa, vim morar, depois reformei ela. E quando eu pensei que estava me situado tranquilo, eu também essa barreira que fazia a população injusta, a indenização é forjada, entendeu? E o nosso direito violado. Porque na realidade, o nosso governo está violando o nosso direito. Como não era para ser assim? Sabes que violar o direito alheio é desonestidade. Desonestidade é o quê? É roubar o próximo. E é isso que nós estamos passando. Não só eu, mas todos da comunidade estamos sendo muito humilhados, entendeu? Da parte desse governador do campo. É preciso que ele se coloque em nosso lugar para saber o que nós estamos passando. É preciso que ele tenha uma palavra de moral e honesto. E agora vai vir uma fala de um dos organizadores do Comitê Popular da Copa do Mundo. Inaugura esse processo de desapropriação e de remoções de família de baixa renda, mas ela aparece como justificativa para intensificar esse processo de famílias que já são vulneráveis em relação à questão da segurança da posse da terra e outras questões, e tem intensificado justamente esse processo de desapropriação dessas casas, justamente para novos empreendimentos e em benefício de uma série de segmentos, dentre eles o capital imobiliário e o próprio Estado, num processo de gentrificação. Né? Okay. Aqui em Camaragibe, qual é a situação atual? A gente tem o grande foco hoje das desapropriações em Camaragibe, está sendo aqui o loteamento São Francisco, que se estima que sejam 129 famílias, mas também tem novos decretos de desapropriação do fim do ano passado, que a gente ainda não identificou se abrange mais áreas aqui da comunidade, mas a expectativa é que sejam 129 famílias. Esses dados não são exatos, porque na verdade o governo do Estado ele fornece um dado que não é verdadeiro. Segundo o governo do Estado, são 77 desapropriações, mas eles contam o lote desapropriado. E dentro de um lote, existem mais de uma família morando. Então, existem lotes que têm 5 famílias, 6 famílias. Então, ir atrás, escavar essa informação é um processo que o Comitê Popular... Que a Copa tem trazido é uma abertura para um regime de exceção, assim, para as famílias de baixa renda, né? Uma negação plena do direito à moradia, que essas famílias estão hoje, por exemplo, as famílias de Camaragibe, estão em condição de quase refugiadas, né? Assim, perderam a relação que tinham com o território, assim, perderam o direito à terra e hoje estão dispersas no território sem nenhuma espécie de direito, né? Elas não tiveram direito à assistência psicossocial, elas não tiveram direito a ser ouvidas e terem seus direitos garantidos, principalmente o direito à moradia. E tem tido todos esses direitos violados, né? E isso abre uma exceção para que essa institucionalidade que foi criada, inclusive, foi criada dentro do governo do Estado, uma secretaria de desapropriações. Então, assim, você institucionaliza o processo de exceção, né? Assim, em nenhum outro estado do Brasil que está sendo cidade-sede, que tem uma cidade-sede da Copa, a gente vê algo tão explícito assim, né? Então, a criação de uma secretaria de desapropriação que institucionaliza a questão da violação do direito, assim, e que esse processo dá um pouco do tom com o qual o governo do estado tem lidado com essas famílias, assim, um processo extremamente arbitrário, assim, sem diálogo, sem transparência e sem construção de uma alternativa, que eu acho que é o principal que a gente tem discutido. Porque, por exemplo, se você levar em consideração o loteamento São Francisco, não é nada absurdo você pensar a construção de um projeto habitacional para 100 famílias. Então, assim, é a ideia de que essas famílias realmente não têm nenhuma cidadania, não se deve prestar nenhuma satisfação a essa população e se pode fazer o que quiser com elas, entendeu? É isso que, de alguma forma, no comitê a gente tem buscado trazer esse debate e a construção de uma alternativa ainda, mesmo que as famílias tenham sido removidas, que a gente ainda, de alguma forma, possa reverter esse processo de violações. É isso aí, galera. Depois desses relatos, a gente vai fazer aqui um debate com nossos participantes, Cleiton e Nice, né, que vão falar um pouco sobre o processo de mobilização das suas comunidades e falar sobre esse ataque direto do governo do estado, né, dessas grandes corporações, que é através da Copa do Mundo, que a gente sabe que esse processo de remoção e de ataque às comunidades não é algo novo, né, é algo histórico, mas só que estão utilizando da Copa do Mundo para institucionalizar esse ataque. Então, com relação à Copa do Mundo, assim, tem especificamente, tem um caso que é bem importante, assim, ressaltar, qual o papel que a Copa do Mundo cumpre, assim, no sistema capitalista internacional, assim. O Brasil, ele vem num processo de, de elevação econômica e tal, vem a níveis internacionais crescendo e tal, e a Copa do Mundo, ele é um marco urbano, assim, tipo, vem a Copa do Mundo e eles... Agora, para você entrar internacionalmente, no capitalismo internacional e tal, não adianta só ter um PIB alto, tá com a economia boa e tal. Você tem que limpar, ou seja, quando os empresários, quando os turistas vêm na cidade, não quer ver pobre. E é uma coisa que já se vê em algumas grandes cidades, assim, Rio de Janeiro, São Paulo. No Rio de Janeiro, eles chegaram a construir um muro entre a favela, um lado da favela, e o outro que tinha uma mata que ia dar na zona rica. São Paulo, você já não vê tantas favelas dentro da cidade, que é uma coisa que ainda tem aqui em Recife. E aí é um dos elementos que se traz, assim, com a Copa do Mundo, é que a Copa do Mundo, ele é somente um sinalizador, é um processo que o Brasil vai passar para se encaixar nesse grupo dos países desenvolvidos. É um primeiro passo para começar a entrar nesse grupo da elite, assim, de outros países. Ou seja, tem que passar por essa tem que crescer economicamente, tem que fazer uma limpeza urbana para a partir daí vir mais investimentos de fora aqui pro Brasil. E aí é isso que a gente vai ver, assim, tipo, a cidade da Copa não vai estar do lado do loteamento de São Francisco. Quem for passar pela Via Mangue não vai querer ver Caranguejo Tabaiares, não vai querer ver o Coque, não vai querer ver a Juna Bezerra, assim. Os advogados que iam botar lá na OAB, né, não iam querer passar e sentar do lado do Coque, assim, aqui na Roda de Fogo também, tipo. Como assim? Dão para alguns o título de posse e para outros não. Tipo, com certeza o governo, ele tem alguma perspectiva, assim, de ocupação desse solo, de remoção, ou então de jogar a galera para Igaraçu. Vou fazer um conjunto habitacional muito longe, assim, para alocar e ficar longe do centro, que é onde os pobres têm que ficar mesmo, na lógica do governo. E aí, só trazendo um dado sobre a questão habitacional hoje no Recife: a cada desocupação, eles dão algumas alternativas, né? Ou indenizações muito baixas, ou auxílio moradia, que é risível, de R$151, ou a alocação em habitacionais. Para cada remoção que se faz, não dá para botar todo mundo no habitacional. Então sempre vai alguém para o auxílio moradia. O auxílio moradia hoje já tem 10 mil pessoas. 10 mil pessoas, além de ser um auxílio temporário. Ou seja, eles estão criando uma bolha que, uma hora, quando estourar, quem vai ficar desprotegido são justamente essas populações que foram enganadas por isso. Quando chega para desapropriar, faz ou a indenização baixa ou auxílio moradia por um tempo. E aí, com certeza, amanhã, quando essa bolha crescer e estiver passando por uma crise econômica o Brasil, essas populações mais fragilizadas é que vão, corta isso, corta auxílio moradia, corta a indenização, e a gente sabe onde é que essa corda vai estourar. Aí vamos passar aí pro pessoal, o Cleiton aí, pra fazer algum comentário aí e tal sobre esse processo que Recife tá passando com a chegada da Copa do Mundo aqui. Então, essa ideia de justificar qualquer ação que se vai fazer nos últimos anos, quer dizer, tudo, qualquer obra que se vai fazer aqui no Recife nos últimos anos tem a justificativa da Copa, né? Principalmente as intervenções urbanísticas. Então, isso é escandaloso demais, porque em nome dessa tal de Copa do Mundo, a gente vê nos vídeos que a gente produziu lá no movimento, A gente vê as pessoas dizendo, quer dizer, que não estão nem aí para a Copa, que na verdade, quer dizer, queriam era que as suas situações, quer dizer, tivessem outras soluções possíveis. Mas em nome da Copa do Mundo, em nome desse estado de exceção que se criou por conta desse evento, quer dizer, muitas pessoas estão perdendo o direito à moradia. Lá no COC, o que está acontecendo é justamente isso. Quer dizer, aí há uma dúvida grande de que se as desapropriações estão sendo feitas nos últimos anos lá no COC, tem realmente a ver com a Copa do Mundo, já que a cidade da Copa é muito distante. Mas numa reunião do movimento com a Secretaria de Desapropriação, né, que é ligada à Procuradoria-Geral do Estado, a gente participou lá e a gente viu que, quer dizer, por conta da estação do metrô Joana Bezerra ser um dos acessos que vai levar até a cidade da Copa, então o alargamento das vias que pretendia e que chegou a remover muitas famílias lá da comunidade, muitas pessoas lá da comunidade, quer dizer, é uma obra ligada à Copa, sim. Né? É uma obra que é ligada ao acesso das pessoas à cidade da Copa, ao estádio. O mais escandaloso que a gente percebeu lá na comunidade, quer dizer, é o modo silencioso com que o governo faz esse tipo de coisa. Porque aí a gente tem relatos de pessoas lá que tinham suas casas ameaçadas. A gente vai conversar com elas, elas dizem, quer dizer, de um certo dia a pessoa acorda para ir trabalhar, tem um cara na sua porta tirando foto da sua casa, sem falar nada, sem dizer quem é, ele tira umas fotos, fica de longe, aí tira umas fotos acompanhado com o carro da polícia, aí vai lá, tira umas fotos, faz... Depois o passo seguinte, começa a medir, aí mede uma rua, traz os agrimensores, começa a medir as distâncias, medindo as pistas, por onde vai passar isso, por onde vai passar aquilo. Depois chega nas pessoas, e aí quando chega nas pessoas, ele já tem supostamente a medida das casas, já tem o valor que sua casa que pode ser pago pela sua casa. E aí não se explica o que é que vai ser feito, não se explica o que é que... Como a comunidade pode interferir, quer dizer, pode sugerir, pode dar ideias do processo ser diferente. E, quer dizer, de repente a bomba estoura assim, na mão da pessoa, e você tem, sei lá, um mês para assinar tais documentos, levar tal documento em tal secretaria, e lá vai ser negociado. Os valores são valores... Quer dizer, irrisórios os valores de indenização. Quer dizer, porque a grande questão que a gente percebe lá com o movimento não é simplesmente aumentar o valor de indenização, e sim garantir o direito à moradia. Então, ok, você precisa desse espaço para construir uma via, para alargar uma via, ok. Então você precisa, o governo precisa, garantir o direito à moradia das pessoas que estavam no lugar. Quer dizer, se esse direito vai ser garantido com uma indenização que dê chance de a pessoa realmente comprar uma outra casa em um outro lugar, ótimo. Se o direito à moradia vai ser garantido com a construção de habitacional, ótimo. Mas isso precisa ser conversado, e isso não é conversado. Quer dizer, a comunidade descobre, as partes da comunidade descobrem que vão ser removidas, as pessoas descobrem que vão ser removidas quando a remoção já está para ser feita. Quer dizer, você não tem muito o que fazer, você não é assistido, você vai receber um valor irrisório, você recebe muita pressão. Quer dizer, a gente tem relatos também de pessoas que dizem que funcionários da prefeitura entram nas casas e começam a desqualificar as casas. Tá? Sua casa é pequena, sua casa foi feita com material de baixa qualidade, essa cerâmica aqui que você colocou e está querendo reivindicar o valor dela, ela no mercado ela não vale o valor que você está querendo dizer. Esse cimento que você usa e bate na parede, ele é um cimento de baixa qualidade. Começa a desqualificar a vida, a casa da pessoa, para justificar as indenizações minúsculas. O caso paradigma para nós do movimento lá no COC é o caso de uma senhora chamada Maria Grináurea, né, que é uma senhora de 87 anos, uma senhora que não tem família, mas parece que tem um filho ou filha que mora distante. E a prefeitura, os funcionários da prefeitura chegaram, negociaram diretamente com ela, e o valor pago pela casa de Dona Maria Grináurea foi de R$4.000. R$4.000. Se a gente... Depois a gente pensando lá no movimento, eu fiz uma reflexão no seguinte sentido. Quer dizer, se a gente fosse realmente avaliar a casa de Dona Maria Grináurea, que era uma casa de madeira na beira de um canal, lá na comunidade, muito pequena, talvez um pouco maior do que esse espaço que a gente está aqui agora. De fato, a casa não valeria muito, financeiramente falando. Mas a discussão não é financeira. A questão não é dizer quanto a casa vale. A questão é que o direito de moradia daquela senhora de 87 anos, precisava ser garantido. A prefeitura não pode, os governos de uma maneira geral, não podem jogar com as pessoas essa linguagem, essa linguagem econômica. Que é a linguagem que está sendo jogada na Copa. A gente tem pouco dinheiro para isso, mas quando a gente vê, tem muito dinheiro para outras coisas. Que os movimentos sociais deviam adotar, é pelo menos a perspectiva que a gente tem adotado lá no COC, não é nunca entrar no debate com os governos a partir da cifra das finanças, mas a partir da ideia dos direitos. Sabe? Independente de você ter muito ou ter pouco dinheiro, governador, prefeito, seja quem for, você vai ter que garantir o direito à moradia das pessoas. Não importa se tem pouco dinheiro aqui, tem muito dinheiro para isso, não importa, isso não me diz respeito, isso não nos diz respeito nesse sentido, sabe? isso não é o que interessa agora, nos diz respeito sim, mas não é o que interessa agora. O que interessa é que se vocês vão usar o espaço, vocês vão precisar garantir os direitos das pessoas. Essa é a linguagem que a gente tem usado lá no movimento, foi isso que a gente aprendeu, não jogar com o governo a linguagem da economia, jogar a linguagem do direito. Né, porque na linguagem da economia a gente sairia perdendo, sabe? Se a gente fosse de fato fazer avaliações dos espaços, dos materiais, talvez os valores de indenização eles aumentassem um pouco, assim, mas isso não garantiria o direito à moradia das pessoas da comunidade, sabe? Independe de finanças, independe do quanto o governo tem para pagar, sabe? Tem a ver com o direito das pessoas, né? Porque ninguém ocupa, ninguém faz uma casa na beira de um canal, na beira de uma maré, no meio uma ocupação irregular de uma maneira geral. Ninguém faz uma casa ali porque o sonho da vida da pessoa era morar na beira de um canal, na beira de uma maré. Ninguém tem esse sonho, supostamente. A pessoa ocupa porque a pessoa precisa. Ninguém vai morar na rua se tem um espaço ali que não está sendo usado. Eu posso construir aquela casa para eu poder, pelo menos, quando chegar do trabalho, ter um lugar para dormir, um teto para dormir, um lugar para morar, para criar meus filhos. Eu vou lá e vou criar, eu vou fazer essa casa. Não é porque eu quero, não tenho o que fazer hoje, vou fazer. O meu sonho é morar na casa na beira do canal. É para enricar com indenização de prefeitura. Não é essa a lógica, mas esse tipo de argumento é utilizado também pelos governos. Sabe? Dizendo, essas pessoas a gente já tirou daí, mas voltaram. Quer dizer, voltaram porque os valores que vocês deram, que a prefeitura ou os governos deram, não é suficiente para garantir o direito à moradia da pessoa em outro lugar. Nesse caso que eu falei agora há pouco, de Dona Maria Grinaura, ela saiu de um lugar, que era o lugar onde foi removido por conta da reforma do canal e ampliação do acesso ao terminal. Então, Dona Maria Grinaura saiu daí e foi morar numa palafita na beira da maré. Então, nos próximos meses, nos próximos anos, talvez a prefeitura ou o governo do estado, seja quem for, vai estar negociando de novo a remoção de Dona Maria Grinaura e a remoção de muitos outros. Então, esse é um erro que os governos têm repetido, quer dizer, que os movimentos deviam insistir nisso, sabe? No direito, na garantia do direito à moradia das pessoas. Eu achei interessante isso que ele falou, porque eu senti isso aí na pele, né? Eu precisei também ocupar um espaço em Roda de Fogo, na ocupação, no caso, e eu nunca imaginaria passar por isso aí, né? Mas com filho, marido desempregado, né? A gente precisando morando com sogra, e apareceu a oportunidade, o governo não tinha não tinha e ainda não tem políticas públicas para moradia, diz que tem, mas não tem, né? E quando a gente ocupa, aí vem o retirar do lugar, expulsar, botar para mais longe, como ele falou, né? Eu vejo pessoas falando que no Rio de Janeiro, São Paulo, eles saem, pegam 3, 4, 5 ônibus. Aqui a gente está quase nisso, né? Daqui a pouco a gente vai precisar, quando eles vão botar a gente para onde? Muito depois de São Lourenço. E para a gente vir trabalhar aqui, a gente vai ter, meus filhos, no caso, né? Vão ter que pegar 3 a 4 ônibus para vir trabalhar. E outra coisa que eu achei interessante foi, que ele falou, foi o o valor, né? Como é que uma pessoa vai comprar uma casa com 4 mil reais? Ela estava ocupando espaço dela ali. Ela estava morando ali. Ela foi retirada de perto de pessoas que ela já conhecia, que poderiam, no caso de uma doença, ajudá-la. E ela foi retirada dali e jogada não sei para onde, né? Pessoas que ela nem conhecia mais. Então, quer dizer, é um desrespeito ao idoso. Vamos falar sobre leis. É desrespeito ao idoso, a pessoa de idade. E agora, é como diz, as leis são feitas, mas elas não são respeitadas, elas não são cumpridas. Então, para que as leis? Né? Para que leis? Se não são nem respeitadas e nem cumpridas. Não é verdade? Bem, vou passar para a Luz. Teve a situação que a gente acompanhou, assim, a gente foi para um protesto, o pessoal ali do Pina, da Deus Nos Acuda, você lembra? Que a gente chegou lá, quando a gente entrou mesmo, tipo, no Pina, assim, entrou o sentido da maré, passou, que dobrou, assim, parecia que tinha uns aviões passados e jogaram bomba, assim. Que era, tipo, tudo tralha, assim, tipo, as casas todas destruídas e tal. Era um cenário bem de guerra mesmo. E aí tinha algumas casas que permaneciam. Aí, tipo, uma casa no meio de um só destroço. Aí eu fiquei pensando muito nisso, no impacto psicológico, né? Na guerra psicológica que os governos travam contra os povos, assim. Porque, além dessas casas, quando a gente circulava, assim, no meio das palafitas, no meio dos barracos, assim, tinha umas casas que tinham a numeração que iam ou para habitacional, ou para o auxílio moradia, ou para essas indenizações que a gente estava falando isso. Para casa de alvenaria ainda, tipo, era menos de 10 mil reais. Eles estavam dando para uma casa de alvenaria. E aí, essas eram as casas que tinham números. Tipo, já é uma situação meio de exilado mesmo. Parece estar num campo de concentração. A casa número 5, a casa número 80. E tem casas que tinham X, que não tava em nenhuma das listas. Ou seja, aquela casa ali não tinha nem direito a reivindicar nada. Eles diziam que a pessoa fizeram uma contagem, as casas não entraram na contagem e perdeu. Foi a situação da Deus Nos Acuda. E depois, como é o nome da outra, que a galera tinha o título de posse, que foi dado por Arraes e pai, como? Vila Oliveira. Que foi dado o título de posse na época de Arraes. Como? Eu tenho esse título de posse. Ah, que na época de Arraes. Não, e o mais absurdo é o quê? No outro dia, foram, disseram, não vai derrubar, vai derrubar, vai derrubar, derrubou. No outro dia, os juízes disseram que eles estavam certos. Como é que alguém tá certo? Tá ligado? Tipo, como é que uma ação é arbitrária, assim, ao ponto de mandar uma ordem, chegar, destruir, em menos de 24 horas, tá certo? Isso que a gente vem falando, infelizmente, é comum, né? A gente vem fazendo esse trabalho de comunicação, de mídia, nesses últimos anos, vem percebendo esse cenário de guerra mesmo, né? Tem um companheiro nosso, que é de um assentamento, que ele utiliza do termo guerra de baixa intensidade, que é o que a gente vive. A gente vive um processo de militarização bem avançado da nossa sociedade, né? A polícia militar tem o direito de fazer o que não fazer com os negros pobres da periferia, né? Se a pessoa tem tatuagem, tem um black power ou qualquer outro tipo de coisa, o policial tem o direito de espancar essa pessoa, e é legitimado pela própria sociedade, que isso que é o absurdo, que a sociedade legitima, né, as atrocidades da polícia militar, do governo Eduardo Campos, que é colocado como um pacto pela vida, né, que a gente poderia dizer que é mais um pacto com Satanás do que com a vida. A gente vem percebendo lá no edifício Trianon, né, que foi uma ocupação que teve no centro da cidade do Recife, né, a questão da moradia, né, que as pessoas não têm condição nenhuma de morar em canto nenhum, acaba ocupando lugares e espaços vazios dentro da cidade e são colocadas em situações deploráveis, né. Teve um edifício ocupado no centro da cidade do Recife que eu tive a oportunidade de conhecer, que é o antigo edifício do IBGE, que fica na rua que vai dar ali no 13 de maio, né, que foi ocupado várias e várias vezes durante vários e vários anos, que tinham duas pessoas morando no banheiro no edifício, né? Então veja só, outro caso que aconteceu, que eu acompanhei minimamente, que foi o caso lá na comunidade dos Coelhos, que tocaram fogo, vem tocando fogo nas comunidades, que não é só em Recife, é em São Paulo, é no Rio de Janeiro, e dizendo que é crianças, né, que o mais absurdo é esse, né, que quando a gente chegou lá na comunidade dos Coelhos, teve pessoas que afirmaram que tinha policiais no momento que estava queimando, né, que pegou fogo, né, que é altamente suspeito, né, é uma atitude suspeita ter policial onde o lugar está pegando fogo. E quando a gente foi caminhando, né, procurando o local onde pegou fogo, a gente viu essa situação de guerra mesmo, né? As pessoas alojadas numa escola que a prefeitura negou as pessoas uma moradia temporária na escola. As pessoas tiveram que ocupar a escola para ter o seu direito garantido. E quando a gente caminhou pela comunidade dos Coelhos, que é vizinha, né, a comunidade dos Coques, a gente percebeu justamente isso, um cenário de guerra, casa com X, casa com número, né, e nesse caminhar que a gente fez até chegar, onde estava aquele desastre social, era justamente o caminho dos X e dos números. Então quer dizer que casas pegam fogo, né, em um local onde provavelmente já vai ser desabitado, né. E colocando aquelas pessoas, né? Geralmente são pessoas sem instrução, idosos, né? É impressionante o número, quantidade de idosos que tem nas comunidades, né? Idoso e criança, né? Primeira vez que eu fui no Coque, eu fiquei espantado com o número de criança na rua. É muita criança. E muita criança negra. Pessoas negras que a gente não vê. A gente pode até ver, mas são escondidas, né? Que eu até coloquei, Cleiton, né? Quando eu visitei a primeira vez, parecia um planeta de negros. Né, que saía negro, todo mundo era negro lá, né, e eu fiquei, né, eu mesmo sendo negro, eu fiquei, né, como assim, né, parecendo quilombo, né, que é justamente isso, né, os negros escondidos, né, a gente mesmo que é negro, a gente acaba que teve um pouco mais de oportunidade indo para a universidade, né, e tudo mais, acaba esquecendo da onde veio, né, e essa situação que é bastante comum. Não sei se vocês querem fazer algum comentário a mais sobre essa situação, né? Que só para finalizar um pouco, é que aquele membro de lá do Comitê Popular da Copa do Mundo colocou, né? Essa questão da remoção não é uma novidade, né? A Copa do Mundo não traz isso como uma novidade, né? Eles estão utilizando a Copa do Mundo como um instrumento, né? Para fazer tudo que eles queriam fazer em um pouco tempo, né? E vai ter, né? É aquela coisa, ouvi uma frase que dizendo, né? Não começou em junho, não vai acabar na Copa do Mundo, né? Porque ali em Dois Irmãos tem uma comunidade de Sítio dos Pintos, né? Que vão fazer uma via no meio de Sítio dos Pintos pra dar ali, qual é o nome daquela que é? Não sei se é isso que você tá falando, mas tem a história do Arco Metropolitano, que é uma exigência da Fiat, que é outro, tipo... A Copa do Mundo tá chamando atenção, é um evento e fica naquela, tipo, evento, Brasil, futebol, mas tem swap de um lado, que, por exemplo, uma companheira nossa, ela trabalha num projeto da universidade, chama-se Diálogos para Swap, que seria justamente a contrapartida social que swap daria às populações, ou seja, ele tá fazendo, vai ter alguns impactos, mas aí, bora botar um projeto social. E o projeto social não tem verba. Ou seja, o que eles estão dando de contrapartida, eles cortam dinheiro. E tem lá o nome, a logomarca de todo mundo, todas as empresas de construção, swap, pá, mas não tem dinheiro. Estão fazendo isso, aí do outro lado tem a Fiat, que vai ser um mega, e a Fiat exigiu do governo. Eu quero mandar meus carros para swap, sem passar por dentro do Recife. E aí vai cortar tudo, vai cortar a região metropolitana, é um grande empreendimento assim de construção de vias para automóveis, assim, para circular a região metropolitana, vai ter mais desapropriação, vai ter mais impacto, e isso aí vai vir logo depois da Copa, quando o aparato repressivo do governo vai estar reforçado, porque recebeu agora a injeção de verba do governo federal e tal, por exemplo, só de bala de borracha e a 12 de borracha, gastaram 30 milhões esses dias. Só extrapolando o tempo, né? A proposta é fazer um programa de 40 minutos, mas só que eu acho que esse programa tem bastante conteúdo e para mostrar como a gente está conectado, né? E não é só o mundo rural, não é só o mundo urbano, é o mundo rural também. O assentamento Chico Mendes 2, né, que fica em São Lourenço, ele também está sofrendo pressão justamente por causa da obra de lá do estado da Copa do Mundo, né? E tem outro assentamento também chamado Chico Mendes, mas o Chico Mendes 3, que fica na Mata Norte, que é, esse arco metropolitano vai também cercar toda essa região, né? Aí a gente tem assentamentos rurais que conseguiram, com muita luta, né, com muita pressão popular, né, que agora essas pessoas que ousaram lutar foram espancadas pela polícia, tiveram suas terras contaminadas, né, sofrem problemas psicológicos até hoje. A gente vai ter uma pequena fala falando sobre a questão da saúde das pessoas que sofrem essa pressão do Estado, né? Que a pessoa fica com depressão, né? É, síndrome de pânico, né? É, tem pessoas, como tem uma companheira nossa de um assentamento que foi espancada pela polícia, ela sente dores até hoje, né? E essas pessoas, elas estão chegando na fase, chegando idosos e vendo suas terras sendo perdidas novamente, né? A terra vai voltar para os seus antigos donos, para os antigos latifundiários, né? A cana-de-açúcar consegue avançar novamente sobre esses assentamentos da reforma agrária e esses projetos desenvolvimentistas do Estado vai engolindo essas comunidades, né? É, a gente recebeu uma ligação agora de um camarada nosso que pediu para a gente comentar a visita do governador ontem aqui à Roda de Fogo. Eu acho que nisso poderia falar um pouquinho. É, ontem, realmente, na entrega dos títulos de propriedade, houve a presença do governador, né, Eduardo Campos, o gestor, e também do prefeito e outras autoridades, né, que vieram e realmente entregaram os títulos de propriedade a 5 a 6 pessoas, foram entregues mais, os total em 400 e pouco. Agora, a gente sabe que isso aí foi... A gente sabe que isso aí foi uma questão que de fundo eleitoral, a gente sabe disso, mas fazer o quê, né? Infelizmente, é o que acontece. Eu só espero que a questão da minha quadra, né, que ficou de fora, e das outras quadras, que também de outras pessoas, né, com 150 famílias, que ele prometeu dar o título de propriedade, que isso aí seja cumprido, né? Ele prometeu que daria esse título de propriedade às outras pessoas que ficaram de fora, né, da titularização. E isso aí não é mais do que a obrigação do governo, né? Porque já que a gente ocupou, pagamos nossos impostos, pagamos por tudo, até daqui a pouco pelo ar, que um dia vão canalizar o ar, né? Então vão arrumar um jeitinho para cobrar isso da gente também, né? Um imposto sobre o ar. Só falta isso agora. Então é cobrado tanto do cidadão, né? Cobrado tanto de nós. Eu espero que pelo menos isso, né, ele dê direito. E também eu queria falar também um ponto que eu esqueci, que é a questão desse... Eu vou dizer uma coisa que sempre vem à cabeça quando falam de auxílio, como é? Moradia. Não seria uma esmola moradia, porque com o que é que um ser humano faz com R$150? Será que o governador moraria com R$150? Né? Ele moraria com R$150? Porque R$150 é um absurdo, não existe casa de R$150. Não existe casa alugada. Em Roda de Fogo, não existe casa. Não dá, não. É um absurdo. Então, chega para o ser humano, olha, eu vou lhe dar um auxílio moradia de R$150. A pessoa está morando na casa dela, né? É botada para fora e ele dá um auxílio de R$150. Eu fico indignado, eu não aguento não o negócio. Ó, toma, Luiz. Sobre essa história de direito à moradia, o COC é uma comunidade com quase 100 anos, a gente calcula que tem entre 90 e 100 anos, a gente pensa, a partir de levantamentos históricos lá, quer dizer, e a gente ainda não tem o título de posse de moradia, porque algumas vezes já se tentou dar o título de posse de moradia, mas era como se fosse, era uma arma, na verdade, né? Você garantia... Num primeiro momento, você garantia a moradia, o título de posse às pessoas que já moravam lá, mas em contrapartida, a lei das ex, que enquadrava a comunidade, que enquadra a comunidade como ZEIS, ela seria suspensa. Ou seja, então a comunidade estaria livre, as pessoas da comunidade estariam livres para negociar os seus terrenos com empresas, que a gente sabe que aí fariam propostas milionárias, como tem feito no Pina. A gente tem histórico no Pina, pessoas laranjas que vão nas casas e oferecem 500 mil, sem nenhum problema, em casas pequenas, oferecem 500 mil, 800 mil reais, 300, e aí compram essas casas por esses valores e fecham, mantêm a casa fechada. Um tempo depois, as lideranças do PIN, as lideranças de oposição, sobretudo, descobriram que, quer dizer, essas pessoas estão comprando casa lá, quer dizer, com esses valores altíssimos, quer dizer, são laranjas dos grandes grupos que querem colonizar o PIN, sobretudo o que já tem o prédio enorme lá, o grupo do Paz Mendonça, né, o aquele JCPM. Então, quer dizer, tem que ter cuidado também com esse o título de posse, porque esse título de posse também pode ser usado como arma contra a própria comunidade. Então, a gente tem que ver o título de posse, tem, mas tem que ver acompanhado também das proteções necessárias para que a comunidade não seja removida legalmente. Porque aí você oferece o título e te vira. Agora, se tu sair, é contigo mesmo e... É tu contra 500 mil reais na tua casa lá, e aí tu te vira, tu vai ter que te resolver. Se tu quer ficar, agora eu quero ver mesmo. Aí a comunidade fica ameaçada. Tem um caso assim de São Paulo, assim, que é bem emblemático, que é o caso do bairro do Bexiga, em São Paulo. Não sei se vocês conhecem, que o grupo Silvio Santos começou a comprar. Comprava uma casa, fechava, outra casa, fechava, outra casa, fechava. O único espaço que eles... O único lugar que eles não conseguiram comprar nesse bairro, no meio do bairro, foi o famoso, assim, o Teatro Oficina, que é que dirige pro Zé Celso e tal, que é um lugar de resistência artística, assim, desde a época da ditadura, que teve o caso que a galera da direita entrou e desceu o cacete na galera, não conseguiram comprar. Mas aí o que aconteceu? Todo o bairro tava fechado. E aí o Bexiga passou a ser conhecido como um lugar esquisito, e o grupo Silvio Santos queria botar um shopping center lá no Bexiga, e disse, pra salvar o Bexiga do abandono, a gente vai trazer um shopping pra cá, vai povoar, vai trazer movimento pra cá. Ou seja, eles fecharam tudo, transformaram o bairro num lugar esquisito e depois deram uma solução. Que aí foi uma das falas que o Rodrigo do comitê falou, que infelizmente não deu pra ir ao ar aqui, que eles dizem, não, nós vamos... Como é o nome? Nós vamos resgatar a comunidade. Mas como é que vai resgatar a comunidade se já eliminaram? Se eliminaram seus moradores tradicionais de lá, né? A Lícia vai falar aí. Na questão do título de posse, eu tenho esse título de posse. E várias pessoas da quadra onde eu moro têm o título de posse. Pessoas também da rua Arnica têm o título de posse. E essas pessoas não vão ser tituladas com o título de propriedade. E é como Cleiton estava falando aqui. Esses títulos de posse e nada é a mesma coisa. É a mesma coisa. Por quê? Porque o título de posse não garante ao morador que ele é proprietário daquele lote. Não garante. Ele é simplesmente, como ele falou, eles dão um prazo de 50 anos, certo? E é como se você só usasse aquele solo. Mas você não é dono daquilo ali. Isso você só usa. Você não é proprietário. Quer dizer, é uma maneira, como ele disse, de... Ó, você está aí porque eu deixei. Mas você não é dono, não. Está aí 50 anos, 40 anos, não sei. Aí você fica. Quando eu precisar, eu venho e pego. Entendeu? E como a gente tem a falsa ideia. Porque quando a gente ocupa um lugar, né? Antes da gente tomar consciência de que aquilo ali é uma coisa legal, a gente diz, eu invadi. Não, mas não invadi, eu me apossei, me apropriei de um lugar que eu tenho por direito, certo? Porque quando se chegou aqui, ninguém era dono, certo? Do Brasil, de qualquer país do mundo, ninguém era dono de terra nenhuma. Então, fulano disse que era dele, ciclano disse que era daquele, e eu também tenho direito ao meu. Não é isso? Todo mundo tem direito de morar, de ir e vir, de ocupar, de se alimentar, de trabalhar, agora que esse direito seja respeitado. Infelizmente não está sendo. Né? O direito de morar não está sendo. É um dos direitos mais violados que a gente vê, é o de moradia. Massa, a gente vai soltar agora uma fala lá da pessoa lá do Comitê Popular da Copa do Mundo, falando justamente da questão da saúde, né? E depois vai tocar uma música muito bonita, assim, uma música de Luiz Gonzaga, Cidadão. Não sei se vocês conhecem, é uma música bem bonita, assim. Lá vai. Os casos de morte aqui em decorrência desse processo de desapropriações e o número de pessoas que desenvolveram depressão, que tiveram AVC, que estão com quadro de hipertensão é enorme. Eu acho que em todas as 129 famílias existem relatos de pessoas que desenvolveram doenças crônicas, além disso pessoas com deficiência, idosos, crianças que deveriam ter uma proteção especial do Estado, que estão sendo negligenciadas e, na verdade, estão tendo seus direitos totalmente violados nesse processo. Tá certo, obrigado. Nada. Programa do Revol Cultura, toda quinta, às 18h, aqui na Rádio Lama. Aquele edifício, moço, ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram quatro conduções, duas pra ir, duas pra voltar. Hoje, depois de pronto, olho pra cima e fico tonto, mas me chega um cidadão e me diz desconfiado: tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar o meu tédio, eu não posso olhar pro prédio que ajudei a fazer. Aquele colégio, moço, eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, fiz a massa com cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente vem pra mim toda contente: pai, vou me matricular. Mas me chega um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte, porque eu deixei o norte, eu me pus a me dizer. Lá a seca castigava, mas o pouco que eu plantava tinha direito a comer. Aquela igreja, moço, onde o padre diz amém. Pus o sino e o badalo, eu enchi minhas mãos de calo, lá eu trabalhei também. Lá sim valeu a pena, tem quermesse novena, e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse: rapaz, deixe de tolice, não se deixa amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asa, e na maioria das casas eu também não posso entrar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Rádio Lama, 88.1 FM, por uma comunicação livre e popular. Na Roda de Fogo, Engenho do Meio e Sítio das Palmeiras. É importante destacar que na última fala colocou que foram 5 mortos lá na comunidade, lá no loteamento São Francisco, lá em Camaragibe, né? E a mídia não colocou 2 linhas e não gastou 2 palavras para noticiar isso, né? A grande mídia, a mídia das empresas. Nesse último bloco, a gente vai colocar a pergunta para os nossos convidados. O que fazer em caso de ameaça de remoção? E qual é a lição que os movimentos sociais tiram dos casos de remoção até agora? Eu sinto bem prático e direto, assim, o que fazer em caso de ameaça de remoção. A primeira coisa é não se sentir amedrontado, quer dizer, não abandonar a sensação de que se está sozinho. Quer dizer, existem muitos, com o COC Resiste, o movimento lá no COC, a gente descobriu que existem muitos outros movimentos na cidade ligados à questão da garantia dos direitos à moradia. Então, em caso de ameaça de moradia, a primeira coisa é não pense que você está sozinho. Quer dizer, tem muita gente em outras comunidades recebendo a mesma ameaça. Quer dizer, e por isso, a primeira questão é perguntar se é possível articular com essas pessoas, quer dizer, ir atrás e fazer isso aparecer. Quer dizer, a gente descobriu, já respondendo a segunda pergunta também, a gente descobriu que o que os governos menos gostam, quer dizer, é que esse tipo de situação ela apareça. Tudo, como eu falei anteriormente, tudo isso é feito na maior surdina, então se marca a escala das pessoas, se numera, mas isso não aparece. Quer dizer, pessoas morrem e isso não aparece. O que a gente devia fazer, os movimentos deviam se esforçar para fazer, e qualquer pessoa ameaçada de remoção poderia fazer também, é colocar isso à vista. Dá um jeito disso aparecer, de outras pessoas verem. Quer dizer, se vai ser televisão, se vai ser a internet, que é uma ferramenta importante, se vai ser o próprio rádio, se vai ser... Quer dizer, mas de algum jeito tentar fazer isso aparecer. O governo não gosta disso, ele quer que tudo fique na surdina. Então, se você vai, se você recebe um documento ameaçando de remoção, quer dizer, e você docilmente assina, você vai onde o governo manda, quer dizer, é isso que eles querem. Então, se você não assina, se você grita, se você esperneia, se você mostra a sua situação para outras pessoas, quer dizer, isso tem resultados positivos. A gente pode dizer isso foi o que aconteceu lá no caso lá no COC, num último caso que a gente teve mais perto lá, que era o caso da remoção de 58 casas, cerca de 200 famílias estavam sendo ameaçadas de remoção por conta do alargamento de uma via. Um alargamento arbitrário, porque de um lado tinha a casa dessas pessoas, do outro lado tinha um terreno vazio, era um terreno que não tinha ninguém morando. A mesma pista que ia ser, no caso lá, alargada para o lado direito, ela poderia ser alargada para o lado esquerdo sem prejudicar ninguém. Mas os arquitetos e engenheiros do governo, depois de 4 anos de estudos, chegaram à conclusão de que passar por cima das casas das pessoas era o caminho mais fácil. Quer dizer, deram ao movimento o prazo de 15 dias para a gente propor uma alternativa, sabendo que em 15 dias o movimento ia apresentar uma alternativa que ia ser melhor do que os 4 anos de estudo do governo. Quer dizer, o próprio governo voltou atrás e fez, resolveu mudar o projeto. E tudo isso porque a gente botou, fez isso aparecer, a gente fez filmagem com as pessoas, mostrou as pessoas contando suas histórias, contando como era o processo de desapropriação, que, como eu falei anteriormente também, é um processo duro, é um processo de desqualificação da sua vida. As pessoas chegam e dizem que sua casa não vale nada, sua vida não vale nada. Então, colocar isso às vistas é tudo que o governo não quer, é isso que a gente devia fazer. Não obedecer, não baixar a cabeça e assinar documentos no silêncio. Se o governo quer as casas, estão dizendo que aquele espaço ele vai ser utilizado para uma coisa que é melhor para todos nós, então eles vão ter que mostrar para todos que isso realmente vai ser melhor. Então, que a gente recomenda a partir do aprendizado que a gente teve é não silencie. Não silencie, não faça, não jogue o jogo do governo, que é o jogo do silêncio, é o jogo de sorrateiro, de tentar desapropriar os lugares sem que ninguém saiba de nada. Então, faça as coisas aparecerem, dê um jeito de fazer as coisas aparecerem. Foi isso que a gente aprendeu lá com o movimento. É, isso aí é um ponto certo que ele está falando aí, porque realmente a gente não pode chegar e ficar calado, aceitar, porque temos esse direito, o direito é nosso de morar, de ocupar, de ficar onde a gente tem. Porque se ele chega para tirar, vai tirar por quê? A gente vai morar onde a gente é o quê? Que vai ser removido para ali, jogado para lá como um bicho, como um animal. Somos seres considerados humanos, eles também são. Então vamos ser jogados para lá e para cá, não. É resistir, é ficar no lugar, é ocupar, certo? Porque é um direito do ser humano de moradia. Então, no caso, né, onde nós ocupamos aqui em Roda de Fogo, na comunidade, e onde eu ocupei na minha parte, que eles disseram que não vai ser titulado porque ficou fora do polígono. Interessante, né? Quando ocupamos, eu tenho título de propriedade, como eu já falei. Outras pessoas da comunidade têm também esse título de propriedade, de posse, aliás, que eles consideraram como nada. Que eu disse a você, estou dizendo que quem tem esse título e que for receber esse título, não aceite, como o amigo aqui, Cleiton, falou, que não aceite. Por quê? Porque é a mesma coisa que nada. É só um paliativo, só para para enrolar a pessoa, como chamado o tal do ouro do tolo, né? Que dá e que não vale nada. Então, é ocupar, é ficar, certo? É resistir, é chamar a atenção das outras pessoas, porque só assim a gente vai ter... também aceitar a mídia, né? Infelizmente temos, que às vezes ela é a favor, a nosso favor, e geralmente às vezes é contra, esconde também certas coisas. Só mostra o que realmente é interessante, né? No caso está aí, posso falar, novelas. Porque a novela ali é uma verdadeira lavagem cerebral do ser humano. Vicia as pessoas a estarem prestando atenção naquilo ali, naquelas coisas, mostrando... Eu acho interessante quando se mostra um pobre numa novela. O pobre, se fosse comparar comigo, ele é milionário. Porque ele teria que ver na minha casa. Então, tem que ver, realmente mostrar o que realmente é, o que o pobre passa... como o pobre se alimenta, o que ele tem. Seria até interessante um programa sobre isso. Dificuldades do pobre para sobreviver, porque é um absurdo. O que a gente passa e a gente ainda não se informa, a gente não procura conhecer, não procura ver a política realmente, não abrir o olho para isso, assistir programas realmente que interessem, coisas que falem realmente nosso interesse, porque temos filhos. Os nossos filhos estão aí na rua à mercê de tudo, dessa loucura que está a sociedade, porque a sociedade está uma verdadeira loucura. Então, nossos filhos estão à mercê disso. Os meus filhos saem para trabalhar, os filhos de vocês saem para trabalhar e estão à mercê disso tudo. Então, se a gente não souber, não conhecer, a gente vai passar por isso, gente. Às vezes a gente vai sofrer e ver nossos filhos, às vezes, ser espancados por nada, porque pobre, eles batem por tudo. E não querem saber. Se for pobre e preto, pior ainda. Se for pobre e negro, pior ainda. Certo? A mulher negra é vista com olhares terríveis para as outras pessoas. Até pelo próprio pobre. O pobre mesmo, ele também, de uma certa maneira, ele também contribui para isso. Porque ele também rejeita o seu próprio semelhante, a própria pessoa que está falando isso. E às vezes nem ajuda quando vê um sendo espancado. Quando o próprio preconceito, quando a gente sofre, a gente está tão humilhado, tão submisso, que a gente não consegue nem reagir contra isso. Então, a gente tem que reagir contra isso, a gente tem que lutar. Pronto, por exemplo, quando a gente vê um daqueles meninos de rua apanhando. Eu sei que eu estou fugindo do assunto, gente, mas veja bem. Quando a gente vê um menino de rua apanhando, certo? Ah, não, é um pobre coitado, é viciado, é não sei o quê, vai me roubar. Sim, mas aí é a história daquela criança. Como é que é? A gente tem que ver isso. Então, quando se está numa situação de chegar, você vê uma pessoa sendo expulsa do seu lugar. Aí você diz, ó, isso aí, ó, invadiu, como o irmão, o amigo aqui falou, Cleiton. Ah, esse cara invadiu, daqui a pouco ele vai invadir em outro lugar. Ele vai invadir em outro lugar porque ele não tem onde morar. Ele foi expulso. Ele ganha uma miséria. E às vezes nem dá, como ele, o amigo aqui estava falando. Ele nem recebe uma indenização. Ele vai ficar no meio da rua, ele tem que invadir qualquer lugar, ele tem que se esconder. Quantas pessoas a gente vê morando na rua porque não tem a coragem, às vezes nem a coragem tem, né? De ocupar um espaço. E eu tive essa coragem há 27 anos atrás, ocupei meu espaço e não vou dar o meu espaço onde eu moro por nada a seu ninguém. Quem chegar, eu vou reagir e não vou aceitar. Vou precisar da mídia, vou precisar vir aqui falar com os meninos aqui no rádio, na rádio, vou procurar os órgãos que eu sei que vão ter que me ajudar. Porque pelo menos a lei existe. Ela não é cumprida, mas um dia ela vai ter que ser. Passar aqui para a Luísa.